Mano, tá chovendo porra, tipo Carlinhos abre a boca, tava maior engolidora, engolidora de porra. Mano, tá chovendo porra, tipo Carlinhos abre a boca, tava maior engolidora, engolidora de porra. Mano, tá chovendo porra. E bem de longe se aproximava a Dalva. A Cleide sem calcinha, a Dalva uma vagabunda. Duas putas tão brigando pra ver quem me dá, dá. Levei elas pra minha casa, uma já tá acostumada. Tu já sabe, então me fala, a Dalva é uma estuprada. Que delícia, como é bom, Cleide, gostoso, Cleide. Você é uma vaca violentada, Dalva, vaca violentada. Gosto tudo em um pote e jogo pro alto. Abre toda essa boca porque tá chovendo, mano, tá chovendo. Tipo Carlinhos abre a boca, Dalva maior engolidora, engolidora de porra. Mano, tá chovendo porra. Tipo Carlinhos abre a boca, Dalva maior engolidora, engolidora de porra. Vaca, vaca, você se entrega pros homens em Dalva. Vaca. Vaca violentada, estuprada. Dalva, você é uma vaca. Você se entrega todinha pros homens, sua vagabunda. Você não usa calcinha, hein, Cleide?